Tony Cana Brava, psicopata dos paredões. O Tigrão chegou, hein? Vem! E vem pra cá, menina, vem fazer o que eu mandar. Rebola bem gostoso e vai descendo sem parar. E já dançou comigo, já fez o que eu mandei. Rebola bem gostoso pra pirraçar o teu ex. Olha pra ele, rebola e desce. Olha pra ele, rebola e desce. Olha pra ele, rebola e desce. Pirraça, pirraça. Olha pra ele, rebola e desce. Olha pra ele, rebola e desce. Olha pra ele, rebola e desce. Ele é o quê? Faz o quadradinho. Faz o quadradinho. Faz o quadradinho. Faz o quadradinho. Olha pra ele, rebola e desce. Ele rebola e desce, olha pra ele, rebola e desce, pirraça, pirraça, olha pra ele, rebola e desce, olha pra ele, rebola e desce. Vem comigo na cabeça, Jack. E vem pra cá, menina, vem fazer o que eu mandar. Rebola bem gostoso e vai descendo sem parar. Já dançou comigo, já fez o que eu mandei. Rebola gostoso pra pirraçar o teu ex. Faz o quadradinho. Faz o quadradinho. Faz o quadradinho. Olha pra ele, olha pra ele. Olha pra ele, rebola e desce. Olha pra ele, rebola e desce. Olha pra ele, rebola e desce. Pirraça, pirraça. Olha pra ele, rebola e desce. Olha pra ele, rebola e desce. Olha pra ele, rebola e desce. Faz o quadradinho. Faz o quadradinho. Faz o quadradinho. Joga pra cima de aqui, chama. Vai, vai, vai, vai, vai. O Tigrão chegou, filha. Ei, Jack Chan, estourou, hein, pai. Batera de reggae, batera de reggae. Telefone pra contato 071 99152 8208.